me song. Family. Eros doidão. Sincero na missão. Sem jeito. A família unida jamais será vencida. Preto e branco rebocando na batida. Só primos de fé. Chegando na moral, favela dominada pelo rap nacional. Irmãos de atitude, a gente não se longe. Na raça e na coragem, sem pilantragem. Safadão aqui não cola, essa é a vantagem. Jesus Cristo sem palavras, rap é a tática. Dedo no gatilho, pou, pou, não é comigo. Unidos nós seguimos, trilhando um caminho. Plantando muita paz e cortando os espinhos. Ali no Monte Cristo, sou negão para os irmãos. Lá na CN, negro, meu sangue bom. Tá no sangue, cê é de lei, e me faz um bem. Representar os doidão que foram pro além. Tudo bem, esse é o som que transpira confiança. Os maloqueiros da favela, ó, não desaponta. É viver de ponta a ponta dentro de Floripa. Trazendo no peito Santa Catarina. Lagiano é na garra, alvinegro com amor. Sou um louco de atitude até umas horas no rancor. Estamos em família num churrasco a tarde inteira. Cipriano, os Varela, a gangue dos Oliveira. Vou puxar mais uma lasca, mangarefo a peixeira. Então, se liga, aqui é os doidão. A família é de fé, estamos prontos pra missão. De moto ou a pé, barra forte ou de latão. Favela é nossa cara, lado a lado com os irmão. Então, se liga, aqui é os doidão. A família é de fé, estamos prontos pra missão. De moto ou a pé, barra forte ou de latão. Favela é nossa cara, lado a lado com os irmão. Aquelas coisas, né, primo? Favela na sinceridade, reflexão e raciocínio em alta vantagem, em benefício à paz, o clã tá formado. Kinsey, Neil, Ginha, Capanha, Didi, Allison, Heron e os demais serão representados. Mensagem, cultura, segue a trajetória. É conterrâneos do rap, biografia e memória. Pra somar, diversificar, na gíria rasgar. Cabuloso, verdadeiro, manezinho tá no ar. A jornada é macabra, minha fé nunca se abala. Instinto selvagem, será que eu tenho? Tá na alma, sofredor, castigado, honestidade na palavra. Passado foi cruel, sem chance pra viver. Enciclopédia arquivada, muitos em era falecer. Novo milênio, luxúria, inveja, falsidade. Vírus permanente, ciência na traíra. Tem que ter coletividade na postura. Sem falsidade, se clarear um lado pros humildes. Cachorro late, na intenção de caguetar. Pronto pro ataque, é o combate da favela. Os vagabundo reage, existe sim, os verdadeiros no olhar. Chegou de bonde no respeito pra intimidar. A ciência se apavora com a força do elo das prata. Num gol bola preto equipado, epa, epa. Tudo certo, é a firma que tá chegando pra tirar uma lesca, uma lesca. Então, se liga, aqui é os doidão. A família é de fé, estamos prontos pra missão. De moto ou a pé, barra forte ou de latão. Favela é nossa cara, lado a lado com os irmão. Então, se liga, aqui é os doidão. A família é de fé, estamos prontos pra missão. De moto ou a pé, barra forte ou de latão. Favela é nossa cara, lado a lado com os irmão. Irmão, se é pra rebocar, deixa comigo então. Que pra essa reunião, trouxe uma garrafa de Xandão. Pra firmar a tradição, põe a carne no fogo enquanto negão Heron faz a preza pra rapa. Pega as taças e a garrafa pra brindar com os doidão. Que a sinceridade é o que conta nessa missão do som. Feito com o coração, é claro ladrão que o cifrão é bom. É bom, mas não é tudo pra nós, irmão. Satisfação em fazer parte dessa união, dessa família que brilha do continente de Floripa para todo o Brasil. É só chegar, que a recepção vai ser a mil pra você. Que é humildão, tem resposta e proceder pra ser mais um elo dessa corrente ruim de quebrar. E se for pra somar, aí maluco, é só chegar. Pois tamo junto no B.O., tamo junto no adianto. Aí vagabundo, porque eu espanto. Pensou que a família ia acabar? Pensou que eu ia me calar perante a essa sua atitude de safado? Mas não, me fortaleci, tô cada vez mais determinado com um plano bolado. Objetivo traçado lado a lado com meus aliados, meus irmãos, minha família. Só tenho a agradecer aos primos de Floripa pelo apoio, pela força. Valeu aí, aos vagabundos de responsa, de atitude proceder, porque é assim que tem que ser.